Got it, Alfred. Três, dois mil pés, com o Mi 12. Pé 12, ela paga. Certo. 063, 2 mil pés, a pé 12, aguardando a autorização para aproximação e alerta. Preciso confiar. 2 mil pés, a pé 12, aguardando a autorização para alerta. Nosso estimado depois, permanece no mesmo. Porque vai atrasar seu pouso. 2013, a posição aqui está liberada para pouso. Autorizado LS pista 10, a posse estabilizada. Está autorizado, nós fazemos estabilizado, obrigado. É Tango Lima, Kilo 1. Número 0 milhas oeste de Salvador, chama agora Recife, frequência 128, decimal 8, bom dia. Completa a linha, setor 1895. 9063, existe no 012, em repouso, piscina 0, vento 030 graus, 029. A pista está liberada em toda a sua extensão, toda a sua qualidade? Afirmo, 9063. Ok, com 1012 no ajuste, está autorizado o pouso 920. Lá o voo. sim, chama o salvo. Para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, linha da Motiva. E upper do 1-0 até Taubaté. 5-5-7 transponder, controle 1-1-9-8. Autorizando 360 para Guarulhos, decolagem da 1-0, curva direita da El, linha da Motiva, apenas do 1-0, Taubaté. 5-5-7 transponder, 19-8 para transponder, instalador, 6-2-5-1. Corretinho para pressionamento. Beatriz, na escuta do solo. Era minha pista na escuta do solo. Não, o 9063. Qual foi a posição que o senhor partiu? 3. Sim, seu portal previsto era 1-0. Me falam que o senhor terá que ser rebocado para o mesmo, em nossa condição de entrar em contato com essa equipe de solo. Mas o senhor vai mostrar de botar os passageiros aqui para não aumentar os passageiros aqui? Depois a gente joga os acidentes? Um minuto, por gentileza, eu vou só confirmar com a infra-aérea. Ok. É só para dizer bastante, os passageiros estão aqui, os jogos até fora. Gol 9063, eu falo voltando. Espera entrar em contato. Se não remanter o portão 03, não será necessário rebote para o ano 0. Ah, muito obrigado. Já que a gente já vou falar com a manutenção. 68, no meio, autorizado a aproximação final LS, reposto estabilizado no localizador. Passaram no localizador, até o final. Para o voo 931, não tem informação essa para autorizar. Não, 360 Guarulhos. 931 para Guarulhos, número 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leia da Mótima, via para o 10 até Taubaté. Mudança de nível 380 na posição Farra. 5530, transponder, controle 119.8. Autorizado 360 para Guarulhos, via Tijolo 10, após Taubaté, decolando da 10, na primeira curva direita, no sentido da saída da El, transição Leda, Monte, o Tijolo 380 na posição Sala, transporte 530, controle 398, com 9031. 9031, correto, para posicionamento. Câmara 9031. Muito bom dia, gente, no 012, gostando da estimação, é pronto para chegar gravado. Boa tarde, né? Aqui tem, Pouso 10, 20, 070 graus, 59. Eu vi Pouso 10, 72 Bravo, solicito autorização de reboque da posição 11 do pátio 1 para a posição 10 do pátio 1. Corpo Bravo ciente, reparte ao término do reboque. E por gentileza, militar 129 decimal 1, número para isso. Positivo, considero, só corrigindo, preciso é Golf Explorer Bravo. Gente, Golf Explorer Bravo. Muito obrigado. solo 47, gerir essa 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, bom dia. Amém. Bom dia, Fran 38 da manhã, bom dia, taxi em via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, 38 da manhã. Bom dia, 651, segue estacionamento no 5. 05 autorizado, chame taxi, 651. Tá lá. Realizando pushback no portão 05, assim que possível ingressar com segurança, ingressa Juliette, portão 08. Juliette, 08, deve puxar um pouquinho, uma cauda para a Almoncara. Salvador, bom, 7-8 Bravo, reporta a técnica de reboque. Muito obrigado e um bom dia. Momente, né, 7-8 Bravo. 4 a bordo, Galeão, 5 de autonomia, Oceania 6251, no ponto para o baixo. Oceania 6251, não compreendi essa informação, poderia repetir, por favor? 159 a bordo, Galeão, 5 horas de autonomia. Via Pátio, Índia, ponto de espera, 2118, decimal 95, ajustando a 092, um bom voo. Obrigado, vamos bem. Aeronave na Avianca agora realizando o táxi após a missão de retaguarda, está autorizado a puxar e sim para o táxi. Camará, só confirmando, permanece a restrição dos primeiros 380 ao zero? Negativo, só a partir das 11h20 do voo. Ah, sim, chegou 9031. Bom dia, Sanan 6251, pode ser. 51, bom dia. A linha ainda fala 0, vento 060 graus, 4 nós. Autorizado, alinhado de colar, meu amigo. Com 169 a bordo, com autonomia de 3 horas e 45 minutos, voltando no galeão. Ave 031, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste na 092, um bom voo. É, direito, pressão 5, muito obrigado, bom dia. Decolou, acho que foi 7, controle 1, 19, 18, bom voo. 19, 8, muito obrigado, manda bem. Manda bem. Bom dia, 6251 da janela, decolou, cruza 1300, na pista. 251, direto Leda, Vigilância. Direto Leda, Vigilância, 6251. A linha ainda cola, pistona 0, vento 060 graus, 59. Olha, Decolou 0800, controle 1, 19, destino 8, bom voo. 19, 8, bom dia. Salvador, muito bom dia. dia com 9031 na sua escuta. 9031, bom dia, contato radar, SOP 360, direto Leda, 9031. 360 Leda, 9031. Salvador, aqui é o Gol, Golfo, Golfo, Papa. Golfo, Papa, transfiro. Golfo, Golfo, Papa, do Pátio 3. Solicito autorização de reboque para o Pátio 1, Finger número 4. Autorizado a reboque, reporta para ingresso no Pátio Principal, Gol, Golfo, Papa. Golfo, Golfo, Papa, reportará para ingresso. Segundo, passo 150, chama Recife, frequência 135. Segundo, segundo, chama Vera Santos, Recife, frequência 125, décima 1, bom dia. 125, 1, muito bom dia, né, 125.